Jato 0, vento 0 graus. Autorizado por uma caixa de calor. Chama São Francisco, questão 2835, a terminal 283. Ano 2835, a terminal 238. Recife, 2835, a terminal 238, azul 4463. Para 2010, Pinagal 10017, autorizado o canal ILS XRI, pista 90, informe o localizador. Ok, autorizado o canal DLS, pistão para 2000, 3804. Thank you. ajustando o localizador com a pista à vista, o TAN 3204. 3204, complete final, ILS Activation, a torre em 1 no 8 decimal 95. 18,95, obrigado. Cordial, bom dia, é o TAN 3804. TAN 3804, autorizado pelo Cistro 0, vento 090 graus, 149, ajuste altímetro 097. Autorizado por uso, e a pista vista, TAN 3804. Autorizado, 1500 pés, não, 1000 pés sobre o voo que é anão 097. TAN 3804, solo ao 4000, libero direito, solo pulador no 2009. Obrigado já. direto, retorno visual com local de pouso. Delta Lima, autorizado. Reporte visual, coloca de pouso. Travessia, não há para reportar depois de Itaparica. Troque a frequência para a frequência de coordenação, fechando o controle para o regresso. Eu sou o Lopes, chamo o controle de soldador no 2018. 208, Boa, 6213. Bom dia, chamo 6213, transfere. Chamo 6213, transfere. Chamo 6213, contato radar, subagência da São Mono para o nível 360. São Mono, direto 360, quando possível, solicita o Alila. Vou escutar 2 mil pés, Lila. 2067, contato Roberto, sobre a via saída São Rono para o nível 360. São Rono 360. Contato radar, 70 milhas sudoeste de Salvador. Tem voto de chegada Bomé de ONU, voo Bomé, chama ele agradecido. Autorizado, alinha de colapso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A linha decola, vai iniciando, 3437. Tinha uma dessa via para 4 mil pés, que é legal na 0, na 7. Passa nível 170, chama o centro em 128 decimal 35, opera 123 decimal 8. Chama, chama 6213, chama a Recife agora, frequência 128 decimal 35, opera 123 decimal 8. 123, 132. te chamo, controle Salvador 120, próxima 8. 1208 para 3437, boa. Salvador, boa tarde, 2437, decolou, Live 1, 4300. 2437, suba avião saiu da Arbona para o nível 360, troque o código de transponder para 5010. Alivia, Arbona, transfere o transponder 50, confira, 5015 ou 5010? 5010. 5010, 3437. Nível 150, chama o centro na frequência 128.35, alterne 123.8. Contato radar, dessa via chegada MOF para 4.000 pés, QNH 1097. Azul 2771, dessa via para 2.000 pés, QNH 1097, reporte ao localizador. Dessa via para 2.000 pés, 1097, reporte lá no localizador, 2771. 4437 autorizado, nível final 320, voe direto o FITO, representante. 320 está autorizado, direto o FITO. Direto o FITO. Direto ao FITO, nível 320, final 3437, obrigado. Salvador, muito boa tarde, jogou 2013 no ponto de espera, está pronto. 2013, autorizado na decolagem com 0, vento e 090 graus, 149. Autorizado alinhar e decolar, questão no 0, jogou 2013. Passa nível de voo 180, chame o céu do Recife em 128 decimal 8, PPN 135 decimal 3. Sete não autorizado final e LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 771. Decolar 08, chama o controle de Salvador, 208. 208, 2013, boa tarde. Controle, boa tarde, voo 2013, decolou na Azul. Voo 2013, contato radar na decolagem. Da via, saiu da Arboruna, nível de voo 360. Via Arboruna 360, 2013. 2, muito boa tarde. Alista Cargo 8487, ponto de espera da 90, pronto. Alista Cargo 8487, autorizada linha de colapso com 10, vento 090 graus, 139. Autorizada linha de colapso 10, 8487, dados. Velocidade, vamos ver se você tem. Azul 2771. Azul 2771, chama o turno, não é o 95. Bom, não, 8195, 2771, boa tarde. Foi Salvador, Azul 2771, ainda 8 milhas, não se escuta, boa tarde. Azul 2771, boa tarde, eu acho que está livre o Boeing da Astra, que está colado com o Azul, 017 aguardando, 2771. Data, eu guardo o para o final do procedimento da CPC. A sua identificação dessa via chegada a mão, nível de voo 050. 090, grau 190. Autorizado pouso na 10, azul 277. Alça cargo 8487, decolou 11-1, chame o controle de Salvador na 20-8. 208, boa. Retração para o final do procedimento da SXU, curva esquerda para 195, limite o QDMAC 100 de sindicato de falha, intercepta o curso localizador da SQ2 no PES e chama a torre na noite do próximo 95. Desfaça 2000 PES, sindicato de falha vai ser o localizador de esquerda 190, voo 1-2-3. Controle, boa tarde, apta 8487. 8487, contato radar na decolagem, suba via saída pública, atenção Alfa, uniforme, 2390. O Caracaju, 390, 845. 255, desço para 2010, hoje foi 590. 1097 no ajuste, isso é autorizada para 2.1.0, guardando o final da 1.0. Sequenciamento, direita para 360, limite que também é com 00 de cima. Caso de falha, intercepta o curso, completa o final do procedimento aliás sexual, desce para 2 no pé e chama a torre, na noite do 1900. Direita para 360, limite que também é com 00 de fibra. O 2, 5, 5, reduza para 2, 1, 0 mais. Iniciando a redução, 1255, confirme nessa, pode ingressar na ILS. Aguarde para o curso, do 255. 255, a gente está a 3 milhas do curso. 255 para o localizador com 2 esquerda, proa 150, reforço estabilizado. 150, reforço estabilizado, 255. Sete sete um, sala zona 5, liberto primeira direita, na época chama solto ladrão 219. Livrado 2771 na primeira direita, som 219. Olhou por 06 para o curso do localizador, curva direita pro 07. 5, fone estabilizado. Leandro 2 no 3, olhando para o 06. Eu 20 no 3, chame 105, frequência 98.8, até 95.3. 255, fala 119, libera direito, fala o elevador no 21, deixa eu mandar. 219, uma boa tarde, voa 255. Boa tarde. Autorizado pouso, pista 10, VFR 90 graus, 139. 06, autorizado pouso, pista 10. Salvadora, Chanana 226, boa tarde, transferência cruzou 180. Chanana 226, só uma identificação dessa via chegada da Mediona número 1050. Eu chegava com a Mediona 050, uma chave de voz, tá pesado? Chanana 315, desça para 2 no PES, hoje para o time 1017, em plano estabilizado. Chamada 226 para final de procedimento. Curva esquerda proa 055. Limite para o Demarcuna 0025. Esquerda 055, limite 1005. A última é 2. Colônia 320, isso havia chegada com a média de para nível de voo 060. Colônia 320, sem identificação. Libera o direito, táxi via alfa, chame na delta para o cruzamento. Para o próximo, 3378, com a Sierra. Sierra 3378, inicialmente ali mantém captura no zero. É, mantém no zero, 3378. 315, ponto estabilizado. Renan 315, desce para 2010, chame o turno número 8195. Foi 192, desce para 95, boa, chame a nossa maquiante, decolar os 25, você é corredor a chefe, um controle de salvador no 20, desce para 8. É, 208, chama lá, IAC. Xenemia 315, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste o altímetro no 097. Aguarde pista livre, ajuste no 097, Xenemia 315. Opressão 0, Rafa Romeu, Oscar, Mike, Oscar, Mike, Oscar, Mike, Oscar, Mike, Oscar, Mike, direto para ti, chamava nave 10 para final do procedimento esquerdo 050. Decolou os 2 meses, chama o controle salvador 20.8. 20.8. Boa tarde, Otávio 3378, 1500 para o 350 da Rua, vamos para o Tino. 3378, contato a Rua decolagem, subavia, sai da manutenção para o Tino e voo 350. 350, com o Tino, 378. Da Avianca na final do 0? Afirma. Com as passagens do tráfego autorizado ali, ele mantém cabeceira 1-0, azul 2788. Qual a fusão na autorizada ali, mantém 1-0, azul 2788? Jogador direito 065, forma estabilizada, 6226. Vai descer para 2000 ou Janel 6226? 226, desça para 2010, ajuste do altímetro na 097. 2000 com 097, 6226. Para o curso do localizador, direita pela 055, de forma estabilizada. 055, na sua localizada, de forma estabilizada. Pode descer para 2000? 060, final 6320, desce para 3000 pés, ajuda o time 0017. 060, 3017. Olimpos 06, autorizado o cruzamento da 1028. Número 2 na aproximação, número 1, 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando 4.000 para 2.010, 23 no meu telefone. 678-165, requesto 926.85, alterno 25.45. Chame 106, frequência 126.85, alterno 925.45. Número 7. Agora autorização, ajuste no 017.